E aí, pessoas? Aqui é Jorge Augusto e eu pensei que eu comia bastante. Olá, aqui é a Temis e não há nada melhor do que jogar com uma personagem spellcaster. Olá, pessoas, aqui é o Dan e nesse jogo, onde estão o resto dos personagens? Só tem magos e um paladino? Bem por aí. É, pra quem não entendeu lhufas nenhuma, hoje vamos trazer um pouco de coisas antigas, um anime chamado Slayers. Esse eu diria que foi um precursor da época em que o pessoal tava muitos animes baseados em RPG. Mais ou menos na mesma vibe que esse, na época foi Record of Lodoss War, só que o Record of Lodoss War tem mais variedade de personagem. Não só variedade de personagem, como variedade de raça, variedade de trama. Sim. Eu acho que, às vezes eu entendo Slayer como uma paródia do Lodoss War. Não, eu acho que é mais aquela coisa comédia mesmo. Não, é uma paródia, tipo, né, entendi. No Japão seria dito que Slayer é um Dotabata comédia. Peraí, repete? Dotabata comédia, que seria traduzido como comédia bagunçada. Ah! Ah, interessante. É, porque acaba sendo... Tem alguns vários animes que tem essas ideias, né? Se você for perceber. Que seguem essa ideia de, tipo, super, hiper, ultra, mega referências e, tipo, você se escangalha de rir, tipo Excel Fagar. Sim. Eu acho que a mais atual hoje seria a Gindama, que era a mais atual hoje desse estilo, que é o Gindama. Eu puxaria Arama Meio, mas sei. Ok. Eu não sei. Eu me escangalei de rir no Shokugeki no Soma. Ah, Shokugeki assim, no tipo, Soma é assim mesmo? Me escangalei de rir, assim, tipo, eu chorava de tanto que eu ria assistindo Shokugeki no Soma. Normal, é assim mesmo. Chegou a dar câimbra no rosto? Várias vezes. Várias Muito vezes. Bom, então. O anime me quebrou várias vezes. Da câimbra no rosto. Isso aí, pessoas. E Slayers é a que, eu já vou mandar logo a bichurra da ficha técnica, que a gente já começa por aí. É, tem 26 episódios, foi transmitido lá na TV Tóquio entre abril e setembro de 95, dirigido por Takashi Watanabe e roteirizado por Takao Koyama. Produzido pela JC Staff, ou seja, um dos maiores estúdios que tem, pela própria TV Tóquio e pela SoftX, além da TV Tóquio Music. Licenciado pela Funimation, Enoch Filmes e Central Park Media. Isso daí é legal pra caramba. Só que ele é produzido pela JC Staff, só que ele é desenvolvido pela E&G Films. Vem de uma light novel e tem uma cerca de 22 minutos por episódio, transmitido aqui pela Animax, voltando aqui para o Brasil em 2006, por aí. É, por aí, eu não me recordo exatamente se foi 2006. Nossa, chegou tão tarde assim no Brasil, caramba. É, e aqui no Brasil só chegou na TV a cabo, porque não passou na TV paga. Não passou na TV aberta. E... Nossa, eu tô velho, eu me lembro disso quando passou na TV aberta aqui no Japão, caramba. É, não, porque o anime de 95 que passou aí, né? Sim. É, você vê, faz tempo que eu tô aqui, caramba. E ele vem de uma light novel escrita por Kanzaka Hajime e de Araizumi Hirui, que foi quem desenhou, serializada na Dragon Magazine. Pra vocês verem, nem sempre o anime vem de um mangá. Não, pode vir de mangá, pode vir de jogo, pode vir de história, pode vir de episódios históricos, da cabeça do diretor. do roteirista e por aí vai. Bom, Artemis, traz um pouquinho da trama de Slayers, por favor. Então, o anime ele vai contar a história, né, da Lina Universe, né, que era a personagem principal, e dos companheiros da Lina Universe, né, durante a jornada pelo mundo deles lá, né, e as batalhas contra os saqueadores, contra os magos do mal, contra as gangues, e é meio naquela história de o bem vence o mal e por aí vai, né? Só que assim, a Lina não é essa heroína toda que todo mundo tá pensando. É, esse que é legal. A Lina, ela simplesmente ela derrota os ladrões pra poder roubar o dinheiro deles. E é isso que é muito legal da personagem. Porque ela é uma personagem principal que não tem muitos escrúpulos, né? Não tem ela muito. Ela é uma mercenária, né? Não tem. Digamos, ela não tem. Ela é uma mercenária. Ela não tem muito? Ela não tem. Ela não tem escrúpulos. E sim, é como o Dan disse, ela é realmente uma mercenária. Não, eu te ajudo, mas quanto é que você me paga? E, não, ela mesmo fala, eu ajudo, mas quanto você me paga? Eu quero falar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, então tá bom. Por 5.000 a gente ajuda você. É justamente o que aconteceu em assim. Um dos episódios. Então, é mais a versão mercenária do bem vence mal espanto temporal. Por aí. Ela só vai atrás do mal porque o mal veio atrás dela. Né, ela vai atrás do mal porque pagaram ela pra poder ir atrás do mal. Também, mas o que eu mais estou falando é porque assim, começou com o vilão principal, foi mais porque o vilão principal meio que caiu no colo dela, né? É, né? Isso é verdade. Mas então, uma das características legais dos Slayers é porque eles têm episódios fechadinhos, né? Então, tipo, é meio que assim, tipo, é o monstro da semana, entendeu? É isso aí mesmo. Eles têm um. É meio. Ah, não, aparece um vilãozinho, destrói aquele vilãozinho e pronto, acabou, entendeu? mas aí você tem. Por mais que você tenha essa questão do episódio fechadinho, tem o monstro da semana, ainda assim você vê uma continuidade. Uhum. Mas é assim. O grosso da história é esse, o bando da Lina, que vai aumentando cada vez mais, né? Que vai aumentando cada vez mais nas viagens pelo mundo afora. Exatamente. Então, é uma quest de RPG, né? Sim. Acaba sendo bem uma quest, né? E começa com ela sozinha, né? Começa com ela sozinha, entrando no... Sozinha. Entrando num... Lá numa dungeon... É isso que eu ia falar agora, não me recordo se tinha dungeon. Tem várias durante a história, várias. Sim, e várias. Isso porque a gente tá falando só da primeira temporada. Tem outras duas. Putz, será que aí a cabeça de jogadora de RPG começa a funcionar, né? Será que as pessoas jogaram RPG e depois transformaram em história? Tá aí uma coisa que eu não duvido nem um pouco. E ainda assim, eu ainda acho que esse mestre que narrou pra ter a criação de Slayers é um dos mestres mais porra louca que eu já ouvi. Então, porque um dos clássicos, né, do público brasileiro que vai reconhecer a Caverna do Dragão. O pessoal da nossa idade reconhece, né? Caverna do Dragão, pelo amor. Que eu saiba, Caverna do Dragão foi mesmo. Foi uma história que foi jogada e depois foi adaptada. Eu saiba. Mas chegou no final, ninguém tinha mais saco e falou: vamos parar com esse jogo. Não, aí, tipo, sem final. A história da Caverna do Dragão é que há um final, mas não há um final, sabe? É uma coisa muito louca. Bom, mas vamos falar de Slayers? Então, eu ia falar, falando de Caverna do Dragão, eu participei de um episódio sobre lá no Taverna do Beholder Cego, legal pra caramba. Pessoal lá do Esquadrão, legal pra caramba, vamos lá. E nesse meio de comédia, tem vezes que eles pegam um pouquinho mais sério, mas a grande maioria do tempo é tudo porra louquice, velho. Você vai dar risada do começo ao fim. A maior parte do tempo de todos os episódios, eles fazendo piada, né, se você for ver, né? A ação mesmo, história mesmo, é bem pouquinho, assim. É um monte de piada uma atrás da outra, né? Então, tem as... E conforme vai aumentando o número de companheiros da Lina, vai aumentando o número de piadas, né? Sim. É proporcional. Exato. Bom, falando agora das personagens, pelo menos um pouquinho delas, a gente vai falar só das principais, né? Pro pessoal não ficar muito chateado. A gente vai começar com a própria Lina. É a personagem principal. Olha só. Anime de 95, temos uma protagonista. Isso eu acho legal pra caramba. Sendo que animes daquela época tinham poucas protagonistas meninas. Eu não posso nem afirmar que sim, nem que não me recordo. Então, de todos os animes dos anos 90 que eu acompanhei, raríssimo você ter uma protagonista. E aqui a Takahashi do Miko manda lembranças pra você. Sim, ela era uma das que apresentava a questão toda das personagens... Do ponto de vista das heroínas. Né? Sim, exato. A grande maioria era tudo os cueca liderando a bagaça toda, entendeu? É, cara, era o massa velho que imperava nessa época, né, cara? Então, aí a gente tem a Seiyu, que emprestou a voz pra Lina, que é a Megumi Hashibara. Ela só foi a voz de algumas personagens como a Faye Valentine de Cowboy Bebop, a Rei de Neon Genesis Evangelion e a Jessie de Pokémon. Além... E a Ana do Shaman King. É, a Ana Kyoyama de Shaman King e a versão menina de Irama Saltomi. De Irama meio, claro. E a voz dela na dublagem brasileira, eu só digo pra vocês, Letícia Quinto. Quem não conhece Letícia Quinto, por favor... Se você não conhece, assim, Letícia Quinto, significa que você está morando fora do Brasil há mais de 20 anos, doidão? Obrigado pela lembrança, gente. Todas essas referências desses dubladores do Brasil, desculpa, eu não tenho. Pra quem mora há mais de 20 anos fora do Brasil, como o Dan, ou viveu numa bolha de sabão por aí... Ou não era nascido. Também. É. Não, não, sim, mas né? Pode acompanhar depois. Não é desculpa, Artemis. A gente tem, pra começar, Saori, a deusa Atena em Cavaleiros do Zodíaco. Temos a Retsu no Hana em Bleach. A Mai em Dragon Ball. Tivemos Risa Hokai em Fullmetal. Tivemos... A Jessie no Pokémon, velho. Sim. Tivemos... Não, essa dublagem dela em Pokémon é épica. Magnífica. A Kagome em Inuyasha. É, que na dublagem eles resolveram alterar o nome da Kagome por... Sim. Cacofonia em português, né? Virou a Gome. Não. Sim. Por causa isso. Do cagou. Isso. Ai, meu Deus do céu, coitada das cagou gaivotas. Mesmo, entendeu? Por causa da cacofonia. Mei Narusegawa, se coitada nome... das gaivotas. Pois é. Mei Narusegawa é a irmã da Naru, né? Eu acho que é a irmã da Naru. Que é de Love Hina, pessoal. A Nabiki Tendo, de Ranma Meio. E a Ana, de Shaman King. Meu, Letícia Quinto fez muita coisa. Muita coisa. Bota se você... muita coisa. Pô, velhinho. Nisso. Isso aí que a gente tá falando só de anime, né? Isso. Tem muitas coisas a mais, cara. Eu digo pra vocês, vamos ter um episódio sobre dubladores. E se Deus quiser, um deles falando com a gente. Bom, agora a gente tem o Gauri, que na versão em português foi... meio que, entre aspas, gigantes, traduzidas pra Gaudi. O Seiyu é o Matsumoto Yasunori, que dublou o John Havok em Fullmetal, o Professor Seth em Love Hina, e o Toya que lutou contra o Kurama no torneio lá do... o segundo torneio das trevas. Um dos primeiros times que a equipe do Yusuke lutou. E o dublador brasileiro dele é ninguém mais, ninguém menos que Alfredo Rolo, né, que velho? Que é Alfredo Rolo, né? Tá, aqui lá. Não precisa falar mais nada de novo também, é, né? Só... Medita. É. Quem não conhece... Desculpa a minha empolgação, gente. Né? E o Brock em Pokémon. Eu tô tentando lembrar que mais que o Alfredo Rolo tem. Pokémon... Fora de anime, eu não lembro. Fora de anime eu não sei. Mas ele dublou bastante coisa. Agora eu não tenho certeza. Eu acho que ele é o Patrick do Bob Esponja. Porque o Bob Esponja é o Wendell Bezerra, né? Sim. Que é o mesmo dublador do Goku. Exato. Eu acho que é o Patrick e o Alfredo Rolo. Eu não me recordo, precisaria procurar. Quem? Só uma pergunta. Bob Esponja não é anime no Brasil mesmo? Não. É, anime e desenho é outra coisa. É que assim... É, algumas pessoas entendem diferente. Sim, é que alguns... muitos brasileiros entendem anime e desenho americano como coisas diferentes, como é o caso da Nickelodeon. É, porque assim, o mercado brasileiro ainda tem aquele negócio, é desenho animado, é pra criança. Então, acabou se distinguindo isso dentro do mercado brasileiro, de ser desenho pra criança e anime, pode ser que não seja pra criança, justamente por causa de animes, mas não tão pra crianças, né? Sim. Então, o pessoal daqui briga pra ter essa distinção. Porque ainda tem muito preconceito do povo de gravata. Nossa, o Japão é tudo anime, caramba. Bom, agora que eu lembrei um pouco de algumas coisas da Rina, meu, ela só tem 15 anos, velho. E não parece, do jeito que ela se comporta. Não é só o jeito que ela se comporta, como os milhares de spell e magia que ela consegue fazer, né? É, assim, ela é muito poderosa pra só 15 anos. Ela... Mas é uma coisa engraçada, né? Porque acho que todos os personagens são mais ou menos nessa faixa de idade, né? Ah, meu, você sabe o que foi? Então, na hora que eles foram construir os personagens, né, pra jogar esse jogo, o narrador falou assim, vamos fazer um jogo só de OP. Só de overpower. Bem isso, porque a Rina é bem overpower. É uma palavra que realmente descreve ela. E o legal é que, assim, ela é glutona. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido desse fato que ela tinha uma bolsa do gato Félix no estômago. Não, eu... Mas engraçado que parece que a história toda é assim. Sério, eu tô com fome. Ai, que fome. Ai, que fome. Parece que toda a história, o episódio que você assiste, ela tá falando eu estou com fome, em algum ponto da história. Bem isso. Ah, incrível. É verdade. Tanto é que eu lembro que tinha uma colega minha que tirava sarro com uma outra colega nossa que chamava ela de Lenin Inverse, porque a menina era assim, era tipo qualquer, a primeira palavra que saía da boca da menina era tô com fome. Puta, mano, eu posso comparar fácil. Obrigado, Toriyama, por essa comparação. É, simplesmente trazer que a Lina é uma das poucas meninas que tem estômago de Saiyajin, né? Eu acho que ela tem um estômago de Saiyajin junto com um estômago de comedor, daqueles comedores profissionais, sabe? Ah, sim, também. Tipo, não, é que. Noshitayuka. Velho, pra quem come, ninguém ganha de mim do Majin Buu, cara. Deixa pra lá, cara. Majin Buu, pra mim, é o cara que mais come as coisas. Hein? É. Sem problema nenhum. É verdade. E pelo menos o Lenin vai se transformar as pessoas em chocolate, né? Eu tinha que comer. Depois desse momento... É, não, a dublagem em português do Dragon Ball ficou assim. No Brasil é chocolate? Sim. É. Puxa, no Japão é caramelo. Ah, que interessante! É que lá... Interessante, ele ficava falando, eu tinha que comer. Não, mas ele... Não, é que assim, ele fala em chocolate, ele fala em caramelo, fala em bala, fala em bolo, ou seja, todo tipo de doce. Mas enfim, voltando aos Slayers, porque isso daqui não é episódio de Dragon Ball. Uai, foi você que fez a digressão hoje. Eu sou culpado dessa vez. Eu tenho que gritar Dragon Ball? Não! Bom, o Gauri é o típico de cerebrado. É o cara que não tem memória, porque ele esquece tudo com a facilidade. É o cara da espada? É o guerreiro. Assim, eu não direi que ele é cerebrado, eu diria que ele é inocente. Não, digo de ele ser... é muito inocentão. Ele é assim. Não? Completamente. Ele é bobão, né? Sim, é bem bobão. Acredita nas pessoas, não vê as sacanagens, né? Sim, exatamente. As coisas, né? E é bem como você disse mesmo, viu, o Artemis? Realmente, ele é bem estilo Dory mesmo. Pra quem não entendeu a referência, Dory de Procurando Nemo. Pra começar, né? Ah, eu acho que essa referência pelo menos alguém deve pegar, né? Então, pra quem não pegou, a gente já escancara, né? Vamos lá. E o cara, assim, ele é um espadachim habilidosíssimo, cara. O cara tem até aptitude pra magia, mas ele é tão tapado que ele não consegue lembrar os feitiços, né? Sim, esse daí com certeza gastou todos os pontos em força e destreza e esqueceu de colocar inteligência e sabedoria. E bondade. Força, destreza, bondade. Não, esse. Tipo... Não, esse daí com certeza ele é leal e bom. Ah, o Lawful Good. Lawful Good. Ele é um alinhamento que você daria pra Lina, hein? Na boa? Caótico e neutra. Você acha que seria caótico e neutro? Porque ela faz o que ela quiser, do jeito que ela quiser e ponto e acabou. Mas ela tem uma... Ela tem uma tendenciazinha de puxar pra bom, mas ela só faz porque ela quer. Não porque ela acha que é bom. Então, eu achava que ela seria um pouquinho mais caótico good do que caótico neutro. É que assim, ela... E o Dan não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Ô Dan... Eu não jogo RPG, desculpa, gente, não vou participar da conversa. É que assim... Eu não jogo RPG, vocês podem falar à vontade. Eu tô... Então, Dan, pra explicar pra você e pras outras Vamos pessoas... Vamos explicar as referências, né? Explicando pra você e pras outras pessoas que não jogam RPG ouvindo o nosso podcast, essa questão que a gente tá falando são as tendências de comportamento das personagens. O alinhamento do D&D clássico. Sim, o alinhamento do D&D clássico, que são 6. Que são os alinhamentos de caráter, que são os bons, tem, os neutros e os maus. E você tem... É o lawful, o neutro e o good, né? Não, o evil. Então, você tem um alinhamento de caráter, que são o bom, o mau e o neutro. E você também tem o alinhamento de causa e ordem, além do neutro de novo. É que aí e causa e ordem que seria a jogadora velha. Então, causa e ordem é... A jogadora velha, né? Porque eu só lembro os termos em inglês. Então, causa e ordem é mais pra dizer se a pessoa é leal, que segue as regras. Se ela é neutra, pode seguir as regras como pode não seguir. E o caótico. Que é o cara que tá cagando pro que tá acontecendo, vamos aí. Não, é o cara. É o cara que tá cagando pras regras, exatamente. E aí, esses dois alinhamentos de caráter e alinhamento de lei e ordem, você tem 9 combinações possíveis. Que é... Então, você tem o lawful, que tipo, segue todas as leizinhas bonitinhas e certinho. Então você tem. Que é o bom. Lawful good, Lawful Good, que é o leal e bom. Não, eu não colocaria tanto como bom. Né? O lawful é o que segue a ordem. Então, É mais assim, algo como leal. Então, aí tem as 9... Lawful Good, Lawful Neutral e Lawful Evil. Então, a gente parte do Lawful Good, que é o leal e bom. Que é normalmente quem é o... Normalmente os paladinos são leais e bons. Aí é aquele cara que vai seguir todas as ordens bonitinhas, que tipo... Vai encontrar alguém no meio da rua, vai ajudar, e vai se ver alguém roubando outro, vai pegar, vai atrás do ladrão, vai entregar pra polícia, entendeu? Isso se ele mesmo não for a polícia. Isso mesmo se ele não for a polícia. Você tem o bom e o neutro e bom. Lawful neutral. Não, neutral good, eu ia falar. Natal. E tem o não, neutro... não, porque eu acho mais fácil falar dos lawfuls, aí depois dos neutros e depois dos evils. É que eu falo dos goods primeiro, eu falo dos goods, depois dos evil, dos neutrons e depois dos evils. É que cada um tem a sua ordem, né? É, não, é porque eu vou acabando seguindo a D&D clássico. Como eu sou da turma da época da turma do... Que é a turma... O pessoal referencia como a turma do Xerox, da RPG. É. É verdade. Porque, sim, assim, sim. Era muito caro o livro de RPG lá, sei lá, meio dos anos 80, começo dos 90, sabe? Sim. Era muito caro e a gente, e o povo não tinha grana, não. Então, às vezes, uma pessoa comprava e o resto tirava o Xerox. Isso quando a gente só não conseguia o Xerox. Sim. E muitas vezes era tradução que onde? Não tinha tradução. Então, hoje em dia você tem os negócios em PDF e traduzido pelos fãs. Ah, mas tem muita tradução em português e também de editora. Sim, também, né? Tem muita tradução de editora. Muito boa. Exato. Então, continuando o que eu tava falando, tem o Neutral Good, que é o neutro e bom, que normalmente são os monges, o cara não é ligado à regra, mas ele faz o bem. E tem o Chaotic Good, que o cara é bom e caótico. O cara não se prende a regra nenhuma, mas ele gosta de fazer o bem. Se eu fosse definir o meu alinhamento, eu seria entre Chaotic Good e Chaotic Good. Eu, Atenas. Sim, eu também. Vendendo um pouco mais... Eu não seria lawful. Ah, não, você é meio lawful, não? Não, não, eu deixei de ser lawful há muito tempo. Depois de tomar muita porrada na vida, deixei de ser lawful. Depois no momento... musiquinha do Hulk, né? A gente vai pros neutrals. Que é o... Lawful Neutral, que é o leal e neutro. O cara pode pender pra qualquer lado, mas o cara segue as regras. Tem o, uhum. Tem o True Neutral, que é o neutro mesmo, o neutro puro. Tipo, ele é Switzerland na história. E tem o Chaotic Neutral. O cara não se prende a... Ele gosta de causar. Esse daí é o verdadeiro espírito livre. E ele que é assim, é aquela pessoa que vai que bota fogo só pra ver o circo pegar fogo. E não é por mal, não. É por causa que ele gosta, não, ele gosta da zoeira. É a Hisoka. É a Hisoka no Hunter x Hunter. É um brasileiro, é? Por aí, tem não, alguns é que são assim. Eu acho que é a Hisoka no Hunter x Hunter. E aí tem não, o... Não, é o brasileiro, só que é, só tá na parada por causa do Rui. Não, mas tem muito brasileiro. Não, tem muito brasileiro que é bom. Mas aí a gente. Apresenta. Você já conhece, viu? Mas enfim, e aí tem os evils. E tem os evils, que é o. Lawful Evil. Que é o leal e mal. Vilãozão clássico. É, que é o vilãozão clássico, normalmente o paladino do demônio. Paladino caído, né? Você tem o Lawful Neutral, ou o seja... O Vader seria um... O Vader seria um exemplo fácil... Lawful Evil? De leal e mal. Porque ele era... Não, eu estou pensando se o Vader é Lawful Evil. Peraí. Não, é porque assim, ele tem princípios, mesmo tendo caído pro lado negro da força. Não, é que eu tô na dúvida se ele seria Lawful Evil ou Chaotic Evil. Não, não, ele pega um pouco de Chaotic por causa da influência. Mas ele não é Chaotic, ele é Lawful. Nossa. É porque. É porque... Agora bota aquela musiquinha assim, ó. Na minha cabeça aqui, tá. Caralho, puta. Pera aí, deixa eu pegar minha cabeça que ela deu uma explodida aqui. Mind blow. Vou catar os pedaços aqui, calma lá. Aí tem o. Tem, é Lawful Evil. Aí tem o Neutral Evil, que é o neutro e mal. Que o cara que. Ele gosta de fazer a maldade, mas não se prende muito à regra. E. Finalmente, o Chaotic Evil, que é o verdadeiro vilão. Que é o porra louca, que gosta de ver o circo pegar fogo só pelo fato de usar fogo. É. Kylo Ren. Não. Kylo Ren ainda ele pode ser... Não, Kylo, ele tá ali... Ele tá mais pra, ele tá mais pra neutral. Um treinamento. É, um lawful evil em treinamento. É, porque ele adora o avô dele, Darth Vader. Ah, então esse último aí seria o Imperador, então. Não, também não é o Imperador. O Imperador seria lawful evil mesmo. Eu diria que o caso quem do... que a gente botaria como... Quem que daria pra votar como um chaotic evil? Deixa eu pensar. Frieza é chaotic evil. É um bom exemplo de chaotic evil. Porque o cara não. O cara quer mandar na porra toda e não tá nem aí pra nada. Ele só quer dominar a porra toda e não importa os meios. Amelia, estou me caqueando essa de Handan Surinante. Segue no Naganakuayo. Tashkani Zergadiswa, e quem? O Mokiri Ayashigedo. Warukatano. Dakedo, Ichio, Matamunayazio. Ichio. E depois dessa aula de alinhamentos de personalidade de RPG e uma referência absurda de Dragon Ball. É mais D&D, né, que usa isso. Eu não sei mais se tem outro sistema que usa essa ideia, mas dentro do que eu conheço é D&D. É D&D. Assim, tem muitos que usam, mas é na aba de D&D, fato. Aí a gente tem o Zel'Gardes, que ele aparece pouco depois. O Zel'Gardes é loiro, né? Não, o loiro é o Gauri. Ah, tá. Não, peraí. Vocês esqueceram de falar um negócio do Gauri. Ah. E ele é herdeiro daquela espada foda lá. Sim, a espada da luz. Sim. Ele é herdeiro e usuário da espada da luz. Que é só. Herdeiro de uma linhagem de paladino que tem essa espada da luz que é passada de geração em geração. Sim. Foda. Espada da luz. Ele é o. Olha, a minha mente como viajou. Ele é o Azorai ou ele é um Jedi? Tá mais pra Jedi. Nossa, mas eu quase ouvi o barulho do sabre de luz fazendo um on, assim, quando ele tirava a espada de luz, cara. É, diferente de Yu Yu Hakusho, que realmente utiliza o barulho quando o Kuwabara faz a Leiken, a espada da luz, ele não... Ele tem essa questão de ser parecida com o sabre de luz, mas... Ele não leva em consideração por ser um sabre. Ele é mais um item mágico. Coisas de RPG, né? Sim. Porque se a gente fosse entrar no tema, na ideia, o sabre de luz do Star Wars seria considerado um item mágico, né? Na verdade, não. Sim. Porque ele vai através do cristal... A construção é toda mística, toda sim, enrolada sim. Então, tem razão, tem razão. Entre aspas, mágico. É que é um meio termo, né? Entre item mágico e item tecnológico, né? É um item que um tema steampunk gostaria muito de usar. É, né? Porque assim, aí vai feliz que jogou D20 Star Wars. Né? É velho, vamos fazer como se for. Nossa, que tinha um anime. Tinha um anime que tinha um termo desse, que era o Techno Wizard, que fazia esses bagulho mágico, tecnológico, não lembro como era agora. É o Tecnomago, realmente. Tecnomago, ele fazia esses itens, né, que era tecnologia e magia junto. Aham. Uhum. Não lembro qual animação que era agora, só veio o termo na minha cabeça, desculpa a interrupção. E eu tô tentando lembrar de um sistema de RPG que utiliza bastante Tecnomago, que eu não vou lembrar agora. Existe. Cara, isso é foda mesmo. Depois que eu lembrar, eu coloco de referência no post. E aí, pessoal? Só depois da gravação eu acabei lembrando que o sistema do qual eu tava falando aí na conversa é Numenera. Então, vamos seguindo. Tem os Zel'Gardes, que logo de cara a gente tem como seiyuu o Midorikawa Hikaru. Que ele fez o Yoshino Yusuke, de Clannad, o Lee Shinke, de Code Geass, e o Tenshin Han... Isso. E o Tenshin Han em Dragon Ball Kai. Como dublador brazuca, temos o Alexandre Marconato. Só o Tenshin Han em Dragon Ball, o Grid em Full Metal, e o Hyoga Hibiki em Grama Meio. É, esse... o Zelgades é um antissocial, né? Sim, o Zelgades primeiro ele foi amaldiçoado pelo Rezo. E ele pegou meio, a representação da pele dele é meio que um escama gris. Ele meio... Toma essa, caramba. Eu nem tinha me ligado, é mesmo, cara. Sim, é que assim... Ele é meio demônio, não é? Não, ele é um humano... Algo assim? Não, ele é um humano transformado. Ah, tá. Por quê? Não, ele é tipo uma quimera. Ele é tipo uma quimera. Ah, tem um episódio que fala. Que ele é uma quimera entre não sei o que lá, não lembro agora o que é. É uma quimera entre um humano e um sei lá, um ser dracônico, não era eu acho. Golem? Não, não é um golem, não. Não é golem, porque os golems em Slayer não, são os golems de pedra. Não, falando. Sim. Então, ele não é uma quimera entre um golem, um demônio e um humano, uma mistura dos três, não é isso? Acho que talvez por aí. Mas ele ganhou essa maldição do Rezo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele é muito habilidoso, tanto com a espada quanto com a magia. Claro que ele não chega no nível da Arina, mas ele tem mais cabeça que ela. É porque a Arina é esquentada, né? É, a Arina... Ela vai e faz. A Arina é cabeça quente completa e totalmente. E o Gauri não pensa em porra nenhuma? Quando... É, o Gauri faz o que a Arina faz. Ele vai lá. Sim. A Arina... O Gauri vai atrás. Já o Zelgades adiciona um pouco de cérebro pra quando ele entra na equipe. Seriedade, digamos assim, né? Se a gente for com... Ele é bem serial, né? É, se a gente for comparar os Zelgades dentro de uma equipe de anime, a gente poderia comparar os Zelgades com o Sasuke no Naruto clássico. Sim, sim. O Naruto fica naquela porra louquice, ele fica... Sim, entra. Sim, é o estereótipo. É o cool guy, né? É o cool guy ali no meio da zona toda. É, que é o... No meio da zona toda, é verdade. Exato. E alinhamento dele aí? Então, alinhamento... Começou a falar de alinhamento de todos, eu não vou esquecer, não vou deixar de esquecer. Bom, o Gauri, ele é... Que alimento você daria pra ele? Bom, o Gauri é leal e bom, isso é fato. Agora, o Zelgades, ele começou leal e mal, Lawful Evil... Mas depois ele passou pra neutral good. Sim, concordo. Porque o cara deixou de se importar muito com as regras e se tornou bom. É, e não, o lance é que ele não só deixou de se importar com as regras, né? Ele começou a ver aquilo que era a regra que importava pra ele. Sim, sim. Bom. Aí a gente parte pra Amélia, que é a... caçulinha da equipe. A Amélia tá engraçada, gente. Sim. Ela é a ingênua da história, né? Sim, é a menininha, né? Cerca de 7, 8 anos, é a mais novinha. E ela é do... Ela tem como seiyuu a Suzuki Masami, que dublou ninguém menos que Kenshin, em Rurouni Kenshin. Uhum. Que isso causou um mind blow em uma certa pessoa que está aqui nesse cast, né, Dan? Eu falei, caramba, como ela subiu na vida, meu Deus do céu. E depois, aí depois ele descobriu que a mesma seiyuu dublou o Bi em Dragon Ball Super. Pra quem não sabe, Bi é o cachorrinho do Majin Buu. Como alguém pode ir tão alto e cair tão baixo, né, gente? Puxa vida. E o Majin Buu é o cachorro do Majin Buu, gente. Como é o pode, metal, é o Rio Metal, é o Rio Metal. As contas estão aí pra, né, pra ser pagas, né? E a Murtlaw, que é uma dos arcobalenos em Katekyo Hitman Reborn. Pra quem não assistiu ainda Katekyo Hitman Reborn, os arcobalenos são aqueles baixinhos. Mas fica a orientação pra vocês assistirem Katekyo Hitman Reborn, que é muito bom. É, eu comecei a ler o mangá. Estou gostando. E como dubladora brasileira, temos a Fernanda Bulara. Só dublou a Kyoko em Akira. Nosso episódio de Akira, vocês vão lembrar da Kyoko. dos três molequinhos que envelheceram sem crescer é a menina. Temos a Sailor Júpiter em Sailor Moon R e a Tomoyo em Cardcaptor Sakura. Essa Tomoyo é uma das amor. Uma das personagens mais fofinhas que eu já vi em animes. Adoro Tomoyo. E também uma das mais centradas, né? Sim. Pra vocês verem, a Amélia é aquela menininha que entrou pela bagunça no time. E por incrível que pareça, tudo aconteceu porque foi um episódio em que a Arina ficou sabendo de um príncipe e queria se casar com ele pra tomar a grana dele. E aí quando ela vê o pai da Amélia, que é mais... Que parece um homem de Neandertal de tão feio, ela desiste, meio que desiste. Mas a Amélia segue com eles. Isso daí é um barato. E tem a velha piada, né? Uma piada já recorrente em mangá japonês, que tem o desenho, né? Do ideal. Aí quando aparece o real, o desenho se quebra todo, né? Sim, exatamente. E cai assim... Blá. E o legal é que a personagem da Amélia, ela traz paródia de Tokusatsu. Quem não se lembra de Patrine? Puta merda, é verdade, mano do céu. Já começa pela roupinha dela e aquela história de ela vai defender a justiça em nome do bem contra o mal, doa em quem doer. De novo, bem, vence o mal, quanto temperão. Minha cabeça explodiu agora, é verdade. Lembra a Patrine muito, velho. Eu acho que... Ouvintes, vocês acabaram de ver uma retribuição do Mind Blow. Desde o episódio 72, a Artemis vem aplicando o Mind Blow nesse host que vos fala. Hoje foi a minha vez! Hoje foi a minha vez. Hoje foi sua vez, aí, tá vendo? Hoje foi a minha vez de trazer as referências, que legal. Inclusive, tem uma parte que eles chamam ela de Hiromania, né? Sim. Aquela Hiromania lá. Sim. Inclusive, se você pegar as posições que ela e o pai dela fazem, faz lembrar também muito as Forças Especiais Ginyu. Nossa, é verdade. Não, faz lembrar qualquer Tokusatsu. Então, é porque assim, Forças Especiais... Tokusatsu é daquele jeito. É que Forças Especiais Ginyu é paródia em cima de Tokusatsu. Nossa. Engraçado é que eles falam assim, por que que você apareceu lá de cima? Não, porque os heróis geralmente aparecem lá de cima, né? E o legal é que assim quando ela vem de... Aparecer. E o legal é que quando ela vem de cima, ela se estabaca. Toda vez. Toda santa vez. E por fim, a última do quinteto a entrar na equipe. Mas assim, vocês pegaram a referência do eu fiquei falando, tem até dizer, chega, né? Desculpa de cortar. A referência do bem vence o mal e ponto temporal. Não, essa referência eu não peguei. É do He-Man. Ah, tá. É uma musiquinha do He-Man, da Adriele e do Gorpo. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. Puta, eu lembrei agora. O bem vence o mal, o fraco fica forte, vence até a morte. Por aí. É bem por aí. Imagina a Fernanda Bulara fazendo essas poses na hora de dublar, velho. Eu fico imaginando muito essas coisas. E por fim, do quinteto do bem, né? Tem a Silfiel, que é trazida como Silfi. A Seiyuu dela é a Toma Yumi, a Urd, de A Megami-sama. Que é um outro anime que é foda e que vocês vão ver aqui no Anime Sphere. Vocês não perdem por esperar. Nossa, amiga, minha amada. Eu gostava tanto desse desenho. Você tem a Pocelly, de Gundam Wing. E pra quem curte, o Eevee de Pokémon. Pois é, pessoas. Temos Seiyuu pros Pokémons. Sim, a Seiyuu do Pokémon tá é famosa pra caramba, inclusive, né? Sim, a Seiyuu... Do Pokémon, não, do Pikachu, puta que pariu, sim, ao sono. A Seiyuu do Pikachu realmente é muito, muito, muito famosa. Pikachu? Isso aí. E como dubladora brasileira, temos a Márcia Regina, que fez a Belle Dandin em A Mega Mitsama, a Lante em Dragon Ball. Quem não lembra da Lante é simplesmente aquela menina que tinha o cabelo roxo e quando espirrava ficava brucutu e loura. É azul, não é roxo. Depende da paleta de cores da animação. Depende da TV. A TV, quando é ruim, parece roxo. Exatamente. A minha saturação excessiva. A minha TV era ruim. Ela que ela espirrava, ela ficava loira e pirava, né? Sim, saía me trancando. Por isso que eu falei que ela virava brucutu, porque ela saía me trancando todo mundo. Não, mas é uma paródia do Rambo, né, aquilo lá, né? Sim, é uma paródia de Rambo. Ela tem a faixa vermelha na cabeça, na testa, assim. Sim, exatamente. É uma paródia de Rambo aquilo lá. E Arin de Inuyasha. Inuyasha. E quem não conhece Arin de Inuyasha, é só aquela menininha que fica a tiracolo do Sesshomaru. Bom. Um dia a gente fala de Inuyasha e daí por aí. É, outro dia a gente vai falar. Nossa, Inuyasha é muito longo. É, vai render muitos episódios. Mas é um dos meus animes favoritos, então a gente vai precisar falar qualquer dia. Ah, você acha que... A gente já falou da Rumiko, tanto que foi até o episódio de estreia da Artemis por aqui. Tararara. É, foi 62, não foi? Sim, 62. É, então, se você não ouviu, ouça. A gente fala um pouquinho. Me ouça gaguejar. Primeira vez que essa criança gravou um podcast. Provavelmente vocês não vão escutar muitas gaguejadas, porque eu cortei muito na edição, mas... Nossa, mas mesmo assim, teve gaguejada pra caramba, velho. Mas vamos continuar, voltemos ao Slayer. Né, a Sylphie... É aquela menina boazinha e a healer da equipe. Ah, sim, sim, é ela. É... Puxa vida, é ela. Eu tinha esquecido disso, caramba. Ela que faz a cura, né, dos amigos. Sim, ela é a... Se machucam. É aquela... A gente pode chamar ela de priest, né? Porque é ela que sempre cura. Ela não tem ataque... Ela não tem magias de ataque. A ela priestess, só... Sim, a priestess. É, priestess. Obrigado. Só que aí... Só que aí ela é bastante inteligente, inclusive. Só que ela arrasta um caminhão pro Gary. É, né? Ela arrasta o caminhão pro Gary e o Gary arrasta o caminhão pra Lina, né? Na verdade, não. O Gary não pensa em nada. Ele tá, sim, exato. Tá um pouco ligando pra nada. Em matéria de relacionamento, eu posso comparar o Gary ao Goku. É verdade, ele nada. É um safadão, velho, tá ele certo. Ele não pensa em nada, cara, ele só pensa que ele tá lá pra... Vamos pra festa, o que tá rolando? Por que na cabeça, então, que ele tinha alguma coisa a ver com a Lina? É por causa que os dois se... assim, sabe aquela história de amigos que tem intimidade? Que parece que parece que os dois estão juntos, mas na verdade são só amigos que têm mais intimidade do que o resto? Pois bem, é tipo amizade colorida, tá? Entendi. Não, eu não digo amizade colorida. É como se os dois fossem irmãos. Zoando. É como se os dois fossem irmãos. Mas eles não se beijam? Não. Não, não. A Sylphie é que fica com essa coisa na cabeça, porque vê os dois brigando. Exato. Os dois se pegando ali, né? Poxa, esse negócio tá muito estranho. Ela fica com essa impressão, mas não tem nada entre os dois, né? São dois moleques brigando, na verdade. Cara, sim. Por que eu fiquei com isso na cabeça, então? Por causa que é por causa que a Sylphie, em alguns episódios, vê... Ela tem ciúme, né? É externado alguns pensamentos dela em que... É verdade. Em que... Senhores ouvintes, eu preciso pedir desculpas porque eu assisti Slayers quando passou na Animax há mil anos atrás. Então tem alguns detalhes que eu não lembro de verdadeinha, tá? Então, é que acontece que tem alguns insights que você tem no anime, que é basicamente ela imaginando como seria os dois se beijando. Ah, ou algo próximo a isso. É verdade. Se você quer comparar a alguém... Às vezes era porque alguém do meu convívio shippava os dois e aí ficou gravado na minha memória. Isso. Provavelmente. Se você, Otaku, e você, Otome, quer comparar personagens de outros animes com a Sylphie, você pode puxar a Hinata de Naruto e a Juvia de Fairy Tail. Nossa, mas a Juvia é muito stalker, cara do céu. É que assim, ela começou do jeito que a Sylphie é, mas depois ela degringolou completamente pra Stalker. Cara, Stalker demais, cara. Dá até medo. Pois é. Gente, eu tô com medo do meu cérebro. Tô fazendo tantas referências com cada coisa que vocês falam. Sim. Mas assim, velho, se eu for começar a falar que a gente não sai daqui. Já lembrei da Melô do Stalker. Vocês conhecem a Melô do Stalker? Ai, caralho, lá vem. Every breath you take. Ah, every sim, move do The Police. Clássico. Ah, tá. É o clássico. Melô do Stalker. I'll be watching you. É a Melô do Stalker, velho. Eu tô falando. Bom, a gente. Mas no... Na animação, nos episódios, você vê que nem a Lina, nem o Gauri pensam em interesse romântico entre os dois, né? Nem sim. Passa pela cabeça. Ah, não, devia ter alguém do meu convívio que shippava os dois e aí ficou gravado na minha mente. É que fica mas fácil, né? Mas não tem nada a ver. É que fica... Nem um pensa no outro como interesse romântico. Então, é que, pois é. É que também fica fácil, né? O Gauri foi a primeira pessoa que a Arina achou e os dois estão juntos há muito tempo. Sim, são companheiros de viagem, né? É, mas é aquela velha história, os dois são aqueles... Né? Os dois são aqueles... É mais na cama do que... Eu diria que os dois... Carecinha. Então, os dois são mais na broderagem. É, então, são companheiros de viagem, né? Sim. É. E por fim, o vilão principal que causou muito rebu pra todo mundo foi o Rezo, que é o monge vermelho. Só um dos magos mais poderosos da história e o mago mais poderoso que apareceu na primeira temporada. Ele foi dublado pelo Takehito Koyas, que dublou o Pesh em Bleach. Tanto que ele é... O Pesh é muito engraçado. O Pesh é uma das fractions eu da Neo. Eu dou tanta gargalhada. Gargalhada com o Pesh. O Pesh se tirando sal do Ishida o tempo inteiro. Puta sim. Que pariu. E aí a gente tem o Ryuga Kojiro, do Capitão Tsubasa, estrada pra 2002, ou seja, super campeão em segunda temporada. O dublador brasileiro é Afonso Tomajones. Eu só digo pra vocês, Yamcha. E o Zarbon. O Zarbon. Ele, acho que não tinha mais gente, acho que eles esqueceram do... Yamcha botar os Zarbon. Então, é que o Yamcha, ele só vai aparecer em Dragon Ball Z mais lá pro final, e ele ainda tá morto. Por isso, eles tinham que utilizar o elenco pra alguma outra coisa, pegar os Zarbon. Só uma pergunta pra vocês. O Scar de Full Metal, que tá aqui na pauta, ele tem essa voz profunda de barítono que tem a voz original no Japão e no Brasil também? Sim, ele baixa bem a voz, fica legal pra caramba. O dublador do Yanchi, ele é muito bom. Ele faz uma vozinha mais assim, mas... Entendeu? Sim. E aí tem o Alucard de Hellsing. Outro, assim... No Alucard, a voz é bem, bem, bem deep mesmo. Então, assim, outro anime que em breve... Num anime mais perto de você... Porque, assim, esse é uma das poucas histórias de vampiro que me despertou a curiosidade. Isso sim. Não, você não assistiu Vampire Hunter D. Então, eu ainda não assisti nem Hellsing, pra você ter uma ideia. Mas o que eu tô falando... Eu preciso falar que meu queixo acabou de cair no chão, tá? E, tipo, isso precisa ser consertado ontem. Sim, não. Eu vou consertar, aos poucos, mas vou consertar. O fato em questão é que... É que você tinha medo de vampiros? Não, o meu... Eu tô brincando. Isso se chama trauma de crepúsculo. Mas tem tanto vampiro bom que não... Ai, coitado do Ele só conhece Crepúsculo. Meu Deus, não, assim, coitado de você, Jorge. Então, eu conheço três referências de vampiro até agora. Claro que isso vai aumentar. Mas eu conheço Vampiro à Máscara, que é a minha maior referência, junto com Drácula. É, baseado em Rice, pelo amor. Junto com Drácula. E aí... Desculpa, cara, mas... Crepúsculo é uma bosta, velho. O quê? Concordo. Mas é ruim mesmo. Mas qualquer dia eu falo das referências, porque é a parte de literatura de monstros, modéstia à parte, é uma das minhas favoritas. Bom, tirando, eu não sei como é que eu consegui num cast de Slayers trazer Crepúsculo, tá. Crepúsculo horrível. Porque se lembrou do Hell. É, porque Hellsing é uma das referências do dublador, exato. Bom, a gente vai trazer agora um pouquinho dos episódios pra você ver. Logo no primeiro episódio, a Arina é tão OP, mas tão OP, que logo no primeiro episódio ela dispara uma magia chamada Dragão Escravo. Que consiste em algo muito parecido. Que consiste muito em algo muito parecido com o Kamehameha. Só que explode tudo. Peraí, só interrompendo um pouco. A tradução não seria escravizador de dragões, essa magia? É por isso que eu falei ai, porque foi uma das caquinhas. Sim, tá, caquinha que a versão brasileira fez. É porque... Eles fizeram isso? É porque o original no japonês, ele é uma corruptela do inglês de Dragon Slave. É, Dragon Slave. Mas o slave não é escravo, meu amor. O slave é de da pessoa que mata. Ele é um... De escravizador, sim. Uhum. Mas aí vem a questão da dublagem brasileira, da época. Ai, meu Deus do céu, esse pessoal era muito bom. Puxa vida. E é nesse episódio que a Lina conhece o Gauri. E é aí que a amizade dos dois começa. Como a gente disse, que os dois se tratam como... É, aqueles amigos de porrada, manja? Não, mas o engraçado desse episódio é que a Lina chega lá, né? Ah, esse bando de salteadores aqui. Ah, eu vou jogar essa magiazinha neles. E ela tá cagando pros caras, né? Ela dá conta deles com a mão nas costas, né? E o Gauri chega com aquele jeitão dele. Falando, não, peraí, a mocinha em perigo, peraí. Eu tô com esses caras que eu vou pegar, vou te defender aqui, né? Ele chega com aquele jeitão dele, Gauri, né? Senta lá, né? Sim. E assim, a Lina. Isso que é uma das coisas que é muito legal da Lina. Ela não precisa que ninguém salve ela. E assim, ela tava meio. Ela tava ali. Ela viu que o Gauri tava afim de salvar ela. Ela interpretou o papel de mocinha em perigo, só de zoeira. Eu diria que se a gente fosse colocar nacionalidade pra as personagens, a Arina com certeza seria brasileira. Não, o engraçado é que ela tava lá pra roubar os bandidos, né? Sim. Isso que era engraçado. Ela tava lá pra roubar os bandidos. Ela precisava de dinheiro pra pegar essa grana desses bandidos aqui, né? Ela tava lá pra roubar os bandidos. E esses bandidos ficaram perseguindo ela até o episódio 3. Meu, é de rachar o bico. Os caras aparecem, ela dá uma surra nos caras e os caras vão embora. E assim vai, né? Até... Parece até Equipe Rocket. Exatamente, igualzinho, cara. Vai e volta, vai e volta. É um barato, velho. Eu racho o bico. E aí, no terceiro episódio, é quando aparece o Zelgades. Ele aparece primeiro como capanga do Rezo, né? E o Rezo também aparece nesse episódio. E... Só que assim, os papéis estão trocados. Você que começou a assistir o anime agora... Vai pensar que o Zelgades é o vilão e o Rezo é a gente boa. Muito pelo contrário, caro Padawan. Tanto que o Rezo diz que o Zelgades quer ressuscitar o demônio chamado Shabrani Gudu. Eu preciso comentar que a criatividade para os nomes dos, dos seres em Slayers é algo ímpar. Certo. Eu acho, às vezes parecia que o roteirista pegava o gato, botava o gato em cima do computador, aí o gato passava em cima do computador ou de qualquer outra coisa que estivesse escrevendo, e pronto, você tinha o nome dos personagens. É, pois é, por exemplo. Olha, velhinho. Não, aqui é no Japão, eles pegam e dão um golpe de karatê no teclado. Como é que vai ser o nome do personagem? Pá, se bate a testa, né? Pá, dá uma porrada no teclado. Ah, veja é o caso. Isso aí que apareceu na tela. Veja, por exemplo, o caso do episódio 5, que o nome de um monstro que é metade humano, metade peixe, que na verdade é um peixe com mãozinhas e perninhas. Nossa, aquilo é muito ridículo, meu Deus do céu. Chamado Nonsa. É muito chamado Nonsa. Ai, meu Deus. E eu ainda acho que o autor tirou de Nonsa é da questão de nonsense. Que realmente, o cara é pode nonsense mesmo. Dade! Sore ni kono hito dare nan desu ka? Sukkoku ayashii kanji ga suru ndesu kedo. Waru katta na. Ameria, hito o mikake ya uwasa de handan suru nante, seigi no naga naku wa yo. Tashika ni Zelgadis wa ikken omoikiri ayashii kedo. Waru katta na. Da kedo ichio matomo na yatsu yo. Pode ter sido, não duvido. Nonsense, não. Não, nonsense sabe é o anime inteiro. Sabe o que? Sabe o que isso lembra? Quando a gente tá narrando algum jogo, que a gente inventa NPC na hora, assim, do nada, e a gente precisa inventar um nome pro NPC, e você começa a olhar pela sala, tentar achar um nome pro NPC. E aí, tipo, você olha pra almofada e fala que o nome do personagem é Almofador, ou coisa assim, tá ligado? Sim, sim. Exato. Pouco depois é descoberto, né, que o vilão da vez é o Rezo e não o Zelgades. E o Zelgades acaba passando pro lado da Rina. Porque ele, uhum. Porque ele quer que o Rezo traga ele de volta à humanidade dele normal. Mas é uma coisa que não acontece na primeira temporada inteirinha. E aí todo mundo descobre que o Rezo quer ressuscitar o Shabrani Gudu só pra recuperar a visão dele, porque o Rezo ele é cego. E... Não recuperar, né? Ele é cego de nascença, né? Sim, mas é pra obter a visão dele, né? Obter a visão, né? É, porque recuperar significa que ele teve um dia. Se ele é cego de nascença, né? É, por aí. Mas aí o que que acontece? O Shabrani Gudu, ele consegue pegar e reviver o Shabrani Gudu. E ele consegue, por alguns instantes, recuperar a visão. Só que o poder do fragmento do Shabrani Gudu é tão grande que toma o corpo do Rezo por inteiro. Mas aí tem que contar a história dizendo que eles... tinham essa história de que o Shabrani Gudu ele estava preso em algum lugar, só que eles pensavam que era na torre, né? Sim. Que é a dungeon, né? Que aparece no meio do caminho lá. É nessa dungeon que ele estava preso, mas não, ele na verdade estava preso dentro dos olhos do Rezo. Por isso que ele tinha os olhos fechados, né? E aí tem... Aí na primeira batalha nessa parte, eles são cinco, que é a Arina, o Gauri, o Zelgades, o Zolf e o Urodimas. O Zolf e o Urodimas, eles são companheiros do Zelgades. Só que eles são mortos pelo Shabrani Gudu. E aí depois os três conseguem derrotar a parte de Shabrani Gudu. Uma batalha bastante épica, eu gostei. Isso mais ou menos... Uma magia foda, né? Sim, que eles utilizaram o Giga Slave, que é a magia mais forte da Rina, que ela só conseguiu utilizar o Giga Slave utilizando a Espada da Luz do Gauri. Essa Espada da Luz é tão engraçada ali, não? Não, você vai me dar essa espada depois, né? Essa espada aí é muito, muito da hora, né? Você vai dar pra mim. Quem falou que eu vou dar essa espada pra você? Eu não falei nada, o Gauri falando com ela, né? Ela louca pra pôr a mão na porque a espada de luz é um item mágico que eu acho que só tem aquela, né? Sim, o que acontece é o seguinte. No começo da história, você vê uma espada com o Gauri, mas o Gauri utiliza uma lâmina falsa na espada da luz pra poder lutar as batalhas dele. Só que aí quando a coisa fica realmente feia, ele meio que tem uma trava no, na guarda da espada que tira a lâmina de ferro e deixa o espaço para que seja criada a lâmina de luz. E é justamente próximo do episódio 10 que eles conseguem, né, derrotar a parte do Shabrani Gudu. E aí os Elgades não fica mais junto da Lina e do Gauri. Ele diz, eu vou procurar a cura pra minha condição, né? Sim, exato. Sai andar pelo mundo por conta, né? No episódio seguinte, que é o 11, aí que eles conhecem a Amélia. Justamente por causa daquilo que eu tinha falado do príncipe do reino de Seirun. Que é o pai da Amélia, né? Que é o pai da Amélia. Que, assim, a Arina, ela simplesmente pensou, ah, é um príncipe? É um cara louro, de olhos azuis, vestido de branco, montado num cavalo branco. Aquele estereótipo que vocês conhecem. Aí quando vê aquele cara vestido... Tudo bem, ele veio num cavalo branco vestido de branco, mas o cara parecia um homem de Neandertal, velho. Parecia um homem das cavernas, com aquelas sobrancelhas enormes, bigode desgrenhado, coisa linda. Sobrancelha pra Might Guy nenhum fazer inveja. Não perde pro Capaldi. Depois essa referência vai estar no post, porque eu vou ter que pedir pro Dami passar. E aí depois eles vão seguindo com a Amélia, principalmente porque tem os dois guerreiros, os Anglos e o Vrumugum, que é o espadachim. Minha deusa. Eu não consigo não fazer associação com a invenção de nome, tipo Fandanguitos, tá ligado? Parece que a pessoa inventou o nome assim, então, Brugumu. Tinha um pacote de fandangos ali, né? É esse aí mesmo, né? Brugumu. O Vrumugum, ele é um mago que sempre tá lutando contra a Arina. E os Anglos é aquele espadachim de chapéu de aba larga que sempre tá querendo lutar contra o Gauri. E aí, assim, sempre que eles aparecem, os dois dão um jeito de fugir. E aí, no meio... Assim, só que, desculpa a interferência, Jorge, só precisa falar uma coisa, que a partir desse ponto que aparecem esses dois personagens, eles entram na cidade e eles veem que eles têm um cartaz de procurado. Sim. Eles colocaram um prêmio pela cabeça, né? Deles. Sim, mesmo. Eles são caçadores de recompensa. Aí e eles não podem ficar em lugar nenhum agora. Eles começam a ter que fugir. Não podem passar em cidade nenhuma, porque eles passam na cidade e todo mundo quer pegar eles, porque colocaram um prêmio pela cabeça dos dois, né? Sim, eles não podem passar em cidade nenhuma por causa disso. E ainda assim... Aí a gente descobre uma coisa em um dos episódios, que as feiticeiras, como a Arina, elas perdem os poderes delas quando elas estão no período. Aquele período que todo mundo conhece das mulheres. Ah, meu amor, period, menstruação, né? Sim. Tá. Em português a gente não fala período, tá? Ah, mas eu falo. Eu falo. Não, mas é errado. Então, é menstruação mesmo. Então, é que eu falo período pra não falar o propriamente dito. Isso se chama eufemismo. Hã? Tá bom, deixa o Jorge com os eufemismos dele, vai. Não vou entrar na questão. Não, é duro que... O engraçado é que falam pro Gauri, não, ela não pode usar porque ela tá naquela época e tal. É, tá naquele... O que era? O quê? O que vocês estão falando? É, que fala que tá na... Ele utiliza justamente essas palavras. Ela está naqueles dias. Todo mundo sabe que dia que é aqueles, mas o Gauri não sabe. Ele fica, qual? O quê? Onde? Quando? E a Lina fica envergonhada, né? Fala, não, o que que é? Não, pode falar. O que vocês estão falando? Sim. Ele é bem tapado, ele é bem... Nada na cabeça, né? E aí... já no episódio 18... Ah, tem um episódio que eu quero passar antes, que é justamente o episódio 17, que a gente vê qual é a qual é a da Rina quando ela quer dinheiro. Porque justamente eles chegam na cidade de Sairag pra poder contratar um navio. E pra poder contratar um navio, ela veste o Gauri de mulher. E tem um cara que se apaixona pelo Gauri. Putz, eu lembro de ter dado tanta risada. Tanta risada. Porque assim, a hora que a gente tá falando os pedaços das histórias, né? Minha memória vai voltando, né? Gente do céu. Chegando na cidade de Sairag, todos conhecem a Sylphie, que é a última dos cinco. E qual é a surpresa? O Gauri já conhecia a Sylphie. Sim. É aí que a própria Arina tem um mind blow fudido. E aí, nesse mesmo episódio, todo mundo que pensou que o Rezo tinha morrido ao ter o corpo tomado pela parte do Shabrani Gudu, é aí que a gente chega e vê que é o Rezo ali, de novo. Pois é. Quem diria que nesse anime de comédia não tem plot twist? Olha aí. É, rapaz. Não, o engraçado é que nessa cidade, quando a menina chega. Menina não, todos eles chegam, né? Eles falam daquela árvore que tem nessa cidade, né? Que foi plantada pelos Guerreiros da Luz e tal, né? Uhum. E o Gauri, ele é um dos descendentes, né? Sim. Ele é descendente direto desses Guerreiros da Luz que plantaram essa árvore. E todo mundo pergunta, vocês não se lembram disso, não? Ele fala, desde pequeno eles me contavam uma história assim e tal, mas eu não prestei muita atenção, não. Sim. Aquele jeito a minha, a minha ideia da Dory não tá tão fora, não, né? Não? Não é que tá tão fora, tá dentro total. É isso aí mesmo. É que não tem nada na cabeça mesmo. Puxa, é a história da família dele, dos Guerreiros da Luz, né? E ele, eu vi essa história, mas não prestei muita atenção, não. Tá bom, deixa pra lá, vai. Aí você tem um episódio, que é o 21, que é uma parte legal, que eles entram no Museu do Rezo e só a Espada da Luz pode quebrar o selo da porta. Mais uma vez sendo utilizada como chave. E aí eu imagino que a Artemis tem uma tonelada de referência pra falar disso, mas, né? Não, de chaves? Portas? Chaves de luz pra quebrar lacres. Nossa, você tem um gazilhão de coisas assim. A primeira de chaves, né? Aí que começa a bagunça, né? De dungeons e chaves, né? Sim. Começa aí, né? Sim. Essa parte aqui, sabe o que me fez lembrar que me fez lembrar agora? Como é que é o nome daquele da Disney? Que virou Kingdom Hearts. Isso, valeu, Dan. Kingdom Hearts. Sim. É, porque se você vai pensar em muitos... Que a Keyblade... RPGs eletrônicos e coisas de historinhas assim. Você sempre precisa de... A gente pode até inclusive ir pro Mario, né? Você precisa pegar a chave num lugar pra poder ir pro outro pra poder... Kingdom Hearts é tão direto que a espada é uma chave, né? Sim, que a Keyblade... A chave é uma espada. É uma das... plots clássicas de dungeon, né? Você Sim. ter que encontrar a chave para entrar pela porta escolhida, entendeu? E se você não tem a chave certa, você se estrepa. Sim. E é. Aí, a gente tem aquela parte lá que é basicamente mais uma dungeon, que eles entram lá, aí eles têm a questão dos teleportes dentro da própria dungeon. O RPG, de novo. É o portal. Sim, The exato. The cake is not a lie. Bem por aí. E aí, eles vão pegando as referências dentro da dungeon, vão chegando nas partes mais a fundo. E aí, a gente descobre que o Rezo que tá ali, ele não é o Rezo original. É uma cópia. É um crony. Sim, é um... Não, eles falam com essas palavras mesmo. É uma cópia, na verdade, porque é uma cópia mágica, né? Sim, é uma então, cópia mágica. É outros 500, né? Sim, é um clone, modo de dizer. Então, esse caso assim, eu até posso puxar uma referência pra Full Metal como um homúnculo. Eu ainda acho que é algo parecido com um homúnculo. Porque ele é criado através de magia. Ou no caso de Full Metal, de alquimia. Seria mais como um tipo de um servidor, né? Não é bem um homúnculo, é mais um servidor. É que assim, o homúnculo no RPG, ele é criado através de magia e ele precisa de uma gota de sangue pra poder se alimentar. Uma gota de sangue então, do seu não, criador. Então, não, por isso que eu estou falando, em magia clássica, vocês têm algumas... Magia clássica que eu estou falando, magia de verdadeira, tá? Tá, magia que você entende. magia que entende. Né? Existem algumas pessoas que trabalham com a ideia de um servidor mágico, que é justamente assim que você faz. Você faz um apunhadinho de um apunhado de energia. Óbvio que tem mais detalhes, não é exatamente isso que eu estou falando. É, a grosso modo, vamos dizer. É, um grosso modo é assim, você faz um apunhadão de energia, de conglomerado de energia, e para você dar vida para esse servidor mágico, você bota uma gotinha do seu sangue, seu frudedinho e tal, como sei lá, né? Então, tem pessoas que fazem isso. Alguma coisa. Uhum. E aí a gente começa a pensar, né, na troca equivalente, né? Sim. No lance de você sacrificar alguma coisa para obter outra. Você tem isso no Harry Potter também. Sim. Né? As magias mais fortes são as magias que têm sangue, né? Então, as magias de sangue. Então, uhum. É aí que a gente faz isso a referência. Não é verdade. Isso não é. É aí que a gente faz a referência do nosso episódio 7.2, né? E isso é em magia de verdadeinha também. As magias mais fortes são aquelas que são as magias de sangue. De verdadeinha, viu? Uhum. Então, aí o que acontece? Quando o clone do Rezo. Ele simplesmente consegue quebrar a magia da Eris, que é a menina que tá controlando ele. Ele destrói. Ah, é! Eris é, inclusive, se eu não me engano, vem de um nome de uma deusa grega. Sim, eu também poderia trazer. Da discórdia. Sim, que eu também poderia trazer a referência de Cavaleiros do Zodíaco, um dos filmes. Meu Deus, o cara não deu soco no teclado dessa vez, então? Não. Não, dessa vez não. Eris é uma deusa grega. Eu só sei que Eris é uma deusa grega porque eu trabalhei com a mano com ela, foi um ano tenso, porque só teve briga, velho. Né? Bom, não é à toa que ela se chama deusa da discórdia, né? Mas beleza. Nesse ponto, depois que a Eris morreu, o clone do Rezo, ele absorve o poder de um demônio chamado Xanafer. E com isso, ele fica provocando a Arina, mandando ela disparar nele o Giga Slave. Como clone, ele sabe o que aconteceu com o original. E aí, é a primeira e a única vez que eu vi a Arina ser ferida. Depois do... É verdade, né? Antes ela sempre dá um jeitinho e... E tipo, nunca tá ilesa, né? Sim. Que aí o clone do Rezo, depois de conseguir o poder do Xanafer, vai lá e dispara uma puta de um negócio na direção da Sylphie. Só que a Arina, ela simplesmente... Ela defende a Sylphie e cai ferida no chão. Aí os Elgades, que já tinha voltado, manda a Arina e a Sylphie longe. Enquanto o Gauri, os Elgades vão lutando contra o... O Gauri, os Elgades e a Amélia vão lutando contra o clone do Rezo, né? E aí eles também descobrem que a Espada da Luz não consegue fazer bichorra nenhuma contra o clone do Rezo com aquele poder todo. É aí que cai a ficha, né? Falando, puta, fodeu, a Arina se machucou, ela é a mais poderosa do grupo. A Espada da Luz não tem efeito nenhum sobre o cara. E agora, o que a gente faz? Dançou, né? Dançamos. É a hora do deu merda, cara, e agora, né? Sim. E aí, pouco, vai fazendo, vai tendo a batalha enquanto a Sylphie vai curando a Arina, né? Nesse momento, não sei porque me veio uma cena da Sakura curando Naruto em Naruto, né? É uma cena que não tem no mangá, inclusive, mas eu achei uma cena foda. É quando ela faz... ela mantém o Naruto vivo, fazendo, bombeando o coração dela, tipo, o coração dele direto. Sim. Inclusive, nossa, por causa... uma cena muito Matrix. Bonita. Não tem no mangá, mas eu achei uma cena bonita. Caramba. Sim, Matrix. Ainda mais pelo fato de ela ter libertado o Byakugou, né? É. Mas cast sobre Naruto virá em um dos próximos episódios, então não perdem. E aí eu vou ficar feliz. Nós vamos, porque eu também quero, e é muito tempo que eu quero. Não. Quem sabe? Ah, mas aí você não participa, só eu e o Jorge que gostamos, é isso? É que eu já vi. Não, não que eu não goste de Naruto. Eu enjoei de Naruto igual eu enjoei de Dragon Ball. Ah, entendi. É muito bombardeio. Principalmente você acaba enjoando. Principalmente com o anime de Boruto, né? Por aí, né? É que eu só moro no Japão, né? Onde eles criaram essa desgraça, né? Pra vocês verem, né? Imagina o quanto não tem disso pra cima e pra baixo, passando na TV, brinquedo ali, pôster aqui, mangá não sei onde. Puxa, é terrível. É, sem contar os CDs e DVDs, né? Mas isso... Caramba, cara, eu preciso ser ninja aqui pra ficar desviando das coisas, entendeu? Porque senão me atingem, cara. Olha aí. Parece side-scroll, cara. Side-scroll game, cara. Ah, Naruto, ninja, você tá desviando, ninja, tudo a ver, tá vendo? Tudo. Boa referência, cara. É isso aí. E aí, o que acontece? Depois que a Sylphie consegue, por algum... assim, ela consegue fazer um puta de uma magia pra poder curar a Arina. E nesse meio tempo, a Arina consegue descobrir que tem a árvore sagrada que absorve as energias ruins. E aí a... é uma árvore meio fio terra, né? Absorve o que tá de excesso, que tá zoado, né? Sim. E também ela descobre uma nova espada. Que é a espada abençoada. Que no original é chamada de the Blessed Blade. Literalmente a espada abençoada. Né? The Blessed Blade, sim. E aí a Arina volta pro campo de batalha e com essa espada ela vai minando a resistência do clone do Rezo. E aí todo o poder dele é absorvido pela árvore, que se renova depois. Não. A árvore ela é renovada pela Sylph. Sim. Mas pouco depois do clone do Rezo morrer. E assim... Não. Foi a Arina, ela pega e dá uma espadada que atravessa o Rezo. E prende ele no tronco da árvore. E fala pra Sylph, agora. E a Sylph dá aquela magia pra revitalizar a árvore, né? Sim. E a árvore cresce. E conforme ela vai crescendo, ela vai absorvendo esses maus fluidos, né? E o clone do Rezo junto. E o poder do clone do Rezo junto. Sim. E assim, a primeira temporada acaba. É aí... Não é o E ainda? Calma... Que aí a gente vai fazer um próximo episódio, não sei quando, mas vamos fazer, sobre Slayers Next, que é a segunda temporada. Sim. É porque o final não é um final, né? Ele simplesmente fala, então acabou essa história, é essa história aqui. É o que eles chamam de cliffhanger, né? Sim, cliffhanger, exatamente. Nem cliffhanger, ele só falou, acabou-se essa história aqui, mas os companheiros continuaram juntos para novas aventuras. E... pumba, acaba assim, né? Então, aí isso... você fica, caramba, então, será isso... que tem mais? Então, isso daí se chama cliffhanger. Não, mas o cliffhanger ele tem que ter um motivo, alguma coisa que ele deixa você às pendurado, vezes não, né? Esse seria um cliffhanger que o pessoal chama de levinho. Sim. Entendeu? Tipo, é um cliffhanger levinho. Pelo menos no fã. Me lembra o gancho, né? É o gancho, né? Pá, bom, você deixa ali, né? Vamos lá. Um baixinho pequenininho, né? Né? Date! Sore ni kono hito dare nan desu ka? Sukkoku ayashii kanji ga suru n desu kedo. Waru katta na. Ameria, hito o mikake ya uwasa de handan suru nante, seigi no naga naku wa yo. Tashika ni Zelgadis wa ikken omoikkiri ayashii kedo. Waru katta na. だけど一応まともなやつよ。 一応。 E agora a gente vai para nossa parte de considerações finais. E eu digo que a gente só vai ter a avaliação do anime quando a gente terminar todas as temporadas, porque é bastante grande. Ah, é, com certeza, com certeza. Nesse ponto, vamos ser cavalheiros. Primeiras damas, Artemis, por favor, as suas considerações sobre essa primeira temporada de Slayers. Então, como eu já falei antes, pessoas que estão ouvindo, Slayers foi um título que eu achei bem legal, porque assim, a memória que eu tenho de estar assistindo a esse anime é muita gargalhada. Então, eu lembro. Ele e Excel Saga me tiraram muitas gargalhadas, assim, por causa de referência, por causa de piada. Não me recordo se por causa da dublagem também. Mas, assim, eu gosto às vezes de anime pastelão, porque, né? Modéstia à parte, eu gosto de gargalhar, né? Quem não? Excel Saga, você vê por aqui em um episódio mais perto de você. Nossa, eu me esborrachava de rir com Excel Saga. Assim, horrores, horrores. E então é um título que era leve, era gostoso de você acompanhar. E pelo fato de você ter dos episódios eles serem fechadinhos, né? Você tem um fio de história que vai passando de um lugar de uma história para outra. Mas ele não atrapalha tanto se você vir fora da ordem. Que era uma coisa muito necessária na época do Animax, né? Porque às vezes não era sempre que você podia estar no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo direitinho para poder acompanhar. E como eu assisti a esse anime pelo Animax, por televisão, então é diferente de você conseguir. Ah, não, hoje eu quero assistir tantos episódios, aí faz aquela maratona. Não rolava. Então, eu lembro de ser um pouco fragmentado, mas foi um título que eu gostei bastante, é um título interessante. Eu acho que muito também pelo fato de eu ser jogadora de RPG, né? De lembrar as mesas que eu joguei, de jogos que eu joguei, inclusive dos fandanguitos da vida, não é verdade? Então, ele acaba tendo uma ligação um pouquinho emocional. Eu gosto bastante desse título. Assim, não diria que está no meu top 5, mas é um dos que está no guardado de emoção de coração, de tipo, cara, assistiria de novo fácil. Entendeu? Isso aí. Dan, sua vez. Bom, esse manga, putz, eu lembro de ter assistido isso faz muito tempo. Eu lembro de primeiro ter visto o mangá aqui no Japão, e depois eles começarem a passarem uma animação aqui, eu nem lembro, eu devia passar de madrugada aqui, faz muito tempo. Inclusive, quando eu fui assistir de novo agora para gravar esse episódio, eu me assustei, olhei assim, é 4x3 ainda, caramba, o formato dele. Olhei assim, que essas faixas pretas na minha TV, né? Fiquei olhando assim, aí fui ver, puxa, faz muito tempo mesmo que eu tinha assistido, e realmente, naquela época tinha muito desses animes engraçaralhos, né? Tem muita piada, uma piada em cima da outra, né? Vejo. Às vezes é mais piada do que história, né? Vejo o caso de Yu Yu Hakusho em alguns pontos. Sim, Yu Yu Hakusho nesse ponto ele era. Só que Yu Yu Hakusho, acho que o quê? Uns 5, 6 anos antes, acho que por aí. Não, mas o Dragon Ball em si mesmo também, que era mais ou menos. Tinha episódios que eram nesse estilo, né? Engraçaralhos, né? Também. Que era uma piada em cima da outra, né? Antes do pessoal ficar todo mundo sério e chato, né? Começar a fazer anime muito sério e chato, né? Era assim que era os animes, né? Era muito engraçado na época. E continuou sendo engraçado, né? E eu vejo hoje. Continuam sendo as mesmas piadas, são as mesmas referências, as piadas de sempre, mas não sei o que tem que é. É engraçado ainda você assistir. É, porque são piadas que não é tão, não tão ligadas com a época. É uma piada, acaba sendo uma piada meio atemporal, né? Talvez por ser um mundo fantástico, não sei. É, como não tem muita referência com o mundo real, ele acaba não tendo prazo de validade essa piada. Sim, não é datado, né, você? A única coisa datada que eu vi foi as faixas laterais, que é 4x3 o formato, que eu me lembre, né? E outra coisa, não tinha me ligado que tinha a ver com RPG esse negócio. Depois que você me falou, seu Jorge, você me disse é uma dungeon de RPG, eu falei, caramba, velho, porra! Foi, minha cabeça explodiu, cara. Aí eu fiquei pensando, cadê o resto dos personagens? Só tem um paladino e um monte de magos? O que é isso? Porque é simples, os Spellcasters são os melhores pra se jogar. Simples. É, entendam a referência. Eu sou a feliz que gosta de fazer Spellcaster. Ponto. Eu gosto de jogar com personagens de Spellcaster. É, quem vê muito RPG e quem tem por referência RPG, tipo Senhor dos Anéis, vai sentir falta do elfo, né, de um arqueiro, né? Vai sentir falta de muita coisa, mas continua sendo engraçado do mesmo jeito. Slayers é muito bom. Por aí. E assim, Slayers, eu já tentei assistir há cerca de uns 3, 4 anos atrás. Eu não consegui engatar, porque era a época que eu ainda tinha bastante filtro. E aí... Você já agora você filtros? Não tem nenhum, né? Você já teve filtro, cara? Tô brincando. Pois é, mas... já teve filtros? Caramba, olha só. E muitos, viu? Alguém segura minha cabeça que ela tá explodindo. Aí o que acontece? Eu tentei, dei uma segunda chance pra assistir, pra poder gravar o episódio. E amei de paixão, velho, porque é aquela tipo de comédia pastelão que me fez amar Love Hina, que me fez amar Pastel, que me fez amar Tentimunho, que me fez amar Yu Yu Hakusho, esses animes dos anos 90 que é pura comédia. É, Yu Yu Hakusho, acho que Ranma é dessa época também, né? Ranma também é dessa época, sim. Que é uma piada em cima da outra também. Ah, Ranma é pastelão total, né? O Ranma tá nos meus favoritos. Engraçado que é tudo dessa época mesmo. É, só eu não sei se é muito a ligação emocional só, né? Talvez seja. Só as referências das Nani Kwans, né? Que você cai em um lago específico, e aí algum animal morreu ali, e aí você se transforma naquela pessoa, aquele animal. Putz. Um vira um panda, outro vira uma menina, um cara, uma menina, um cara. Ai, de onde me tiram essas ideias? Me explique. A Takahashi, eu não lembro se eu falei no... Ai, no cast exclusivo da Takahashi, mas assim, no cast 62, mas às vezes eu acho que ela deu uma suada no Cheiromeia, sabe, pra poder ter essas ideias bizarras. Tô brincando. Não, mas é dessas cheiradas de meia que a gente curte, então. Né não? Mas você não tinha curtido da primeira vez, então, Jorge? Então, fiquei chocado. Então, não é que eu não curti, eu até curti. A questão é que, sabe aquela coisa do tipo, você vai assistir e você não tem um ritmo? Você não tem um ritmo, entendeu? Só pra você ter uma ideia, foi nessa época que eu comecei a assistir Fairy Tail, eu assistia um episódio a cada 2-3 dias. Nossa! Por isso que eu tô falando que eu não tinha ritmo. Entendeu? Hoje em dia... Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto é maratonar anime desde sempre. Então, aí depois que eu comecei a gravar o Anime Sphere e tudo mais, eu comecei a melhorar o meu ritmo e hoje em dia, em um final de semana, eu detono uma temporada inteira de anime. Adoro fazer maratonas. Tcharam. Somos então, dois. Então sente-se e assista Fair Tail inteiro. Eu já fiz não, isso. Não. Sete não, temporadas. Amor, coisa não. Pra caramba. É, então, eu tenho um pequeno problema, o traço. Eu não curti do estilo do O traço de Fairy Tail. O traço do, nem do Fairy Tail e nem do, do One Piece. Eu já tentei mais de uma vez, é sério, eu juro. E olha, eu também não gostava do traço de One Piece no começo, eu achava horroroso. Depois eu me acostumei e falei, ah, até que vai. Só que agora eles estão enrolando muito. One Piece, eu não gosto de One Piece por causa do traço, porque o traço de One Piece não é bonito, realmente não é. Mas eu gosto de One Piece pela história, cara. É, pois é, mas é por isso que as pessoas tentam me convencer, porque sabem que eu, o tipo de história que eu gosto, etc e tal. Mas eu juro pra vocês, de pezinho junto, né? Eu já tentei mais de uma vez, não desceu. É uma chatice minha, é um filtro meu. Se eu não bate com o traço. Tem problema ou... não. Tem problema não, andando comigo você vai perder um pouco desses seus filtros aí. Não, meu amor, já véia é difícil perder filtro, tá? Mas eu também então. Achava que era difícil de eu perder filtro, eu perdi. Então, mas eu já tentei mais uma vez. Não posso escutar nada de Gakuen, que já me dá um urticária já. Pois é, então. Falou Gakuen, falou, não, para, não, pelo amor de Deus. É, mas no seu caso, o seu caso, Dan, é por causa do excesso. Nossa, é muito. Gente, é muito. Mas são particularidades das pessoas, entendeu? Sim. Sei lá. Tem gente que fica de boa. Eu te juro, eu tentei mais uma vez. Não, mas posso boa. Até tentar de novo. Nós respeita. Nós mas respeita. Não. Oi, não. Não, não, não. Não desceu. Bom, agora a gente chega ao final deste episódio. E a gente agradece a todo mundo, vocês que ouviram a gente até o final. Seja comentando ou não. No post. Ouvintes ninjas ou não? Sim, porque os ouvintes. Lurkers ou não lurkers? Ouvintes ninja ou lurkers, vocês também são ouvintes. Então, se você quiser saber onde achar a gente, né, no meio dessa podosfera e redes sociais, meu Deus, tá tudo no post. É só dar uma olhadinha no post. E não esquecer de dar aquela avaliaçãozinha marota no iTunes, porque. Porque faça sim. Faça como né? eu. Faça como eu. Já coloca o 5zinho lá pra ajudar a gente na divulgação. Isso aí. E lembrando. E se possível, deixem comentários. Isso aí, porque assim, quanto mais estrelinhas vocês deixarem no iTunes, melhor vai ficar a busca por podcasts de anime achar a gente lá. Então, é só não esquecer da gente. Balas. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matané. Tchau, gente. Falou. Amanhã tudo pode melhorar. Venha viver.